do dia 6 de outubro de 2009. Convidamos o senhor Aguinaldo para fazer a leitura do texto bíblico. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Mateus capítulo 19, versículo 16 e 17. Nesse momento, ouviremos a execução do hino de Pitanga. Esta terra de lutas severas foi regada com sangue inocente. O teu povo escreveu nestas serras a história da tua brava gente. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. O teu solo de altivos piais recompensa quem planta este chão. E o ouro dos teus milharais é um exemplo pra toda a nação. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. Pelos campos teus filhos espalha, vai levando o progresso avante. Deus ajuda quem firme trabalha, o futuro tua fibra garante. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 29/9/2009. Ata número 38. Ata da primeira sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010. Da legislatura 2009-2012. 38ª sessão plenária ao 29º dia do mês de setembro de 2009, às 19h12. Reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Andival Aramone, presidente; Aguinaldo Vujanski de Jesus; Antônio Adir de Lara; Fabrício Duarte Lóvico e Dilson Vaz, vice-presidente; Edson Estipe; Adelir Castilho Maldani; Ângelo Américo Branco Chemin; ausente o vereador Dirceu Agostinho Santos, segundo secretário. Constatado o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e anunciou o expediente de mesa. Na falta do secretário, o senhor presidente convidou o vereador Ângelo Américo para secretariar a mesa, lida e aprovada com ressalva pelo vereador Aguinaldo. A ata da sessão anterior, ofício número 359/2009, do Executivo Municipal, solicitando a prorrogação de prazo por mais 60 dias para apreciação do projeto de lei 34/2009, projeto de lei ordinário número 47/2009, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 48/2009 dispõe sobre a criação do Programa Justiça Cidadã, conforme especifica Projeto de Lei Ordinária nº 49/2009, declara o Jornal Tribuna do Interior como órgão oficial de divulgação do município de Ipitanga. Projeto de Lei Ordinária nº 50/2009 autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o consórcio de intergestores Paraná Saúde e dar outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 51/2009 dá nova redação ao Código Tributário Municipal e das outras providências. Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 3/2009 e da autoria do vereador Anjo Américo Branco Chemin e subscritores altera artigo 14 da Lei Orgânica Municipal. Projeto de Resolução nº 3/2009 de autoria da mesa diretora abre crédito adicional suplementar orçamento do Legislativo Municipal e da outras providências. Indicação número 32/2009 do vereador Edson Stipe, sugerindo ao Executivo Municipal logradouro público, praça, rua, escola ou outro com o nome do senhor Pedro Teles de Andrade. Requerimentos 270, 271 de 2009 do vereador Edson Stipe, 272, 273, 274 de 2009 do vereador Edilson Vaz, número 275/2009 do vereador Anjo Américo Branco Chemin. O senhor presidente colocou em votação o regime de urgência dos projetos de lei ordinário número 47/48/50/2009, que foram aprovados por unanimidade de votos. O senhor presidente deferiu os requerimentos e encaminhou os projetos de lei para as comissões, os devidos pareceres, anunciou-se o expediente plenário. Antônio Adir de Lara cumprimentou os presentes e relatou que no sábado próximo passado, em reunião com a executiva do PDT em Guarapuava, debateram o projeto Paraná do senador Osmar Dias, pré-candidato ao governo do estado, e agradeceu a todos os munícipes que estiveram presentes à ocasião em que entregaram várias reivindicações, dentre elas a Regional da Saúde, da Agricultura, Habitação Rural, de Distribuição de Calcário. Comentou a forte chuva ocorrida no dia 22, que ocasionou vários alagamentos na cidade, destruições de pontes e de estradas rurais. O Executivo decretou estado de emergência para conseguir recursos do governo estadual e federal. Sugeriu ao vereador Aguinaldo que reunisse essas famílias que tiveram suas casas inundadas para informar as providências que foram e estão sendo tomadas pelo município. Finalizou comentando que o dinheiro público deve ser bem cuidado e o patrimônio público bem zelado. Adelir Castilho Maldani, após cumprimentar os presentes, comentou que há aproximadamente 2 meses e meio sugeriu que o Executivo Municipal que solicitasse apoio junto ao Estado para realizar uma dragagem no Rio Ernesto e no Rio Pitanga, para solucionar o problema dos alagamentos, porque nada adianta cada vez que acontecer uma enchente falar e reclamar sem tomar atitude. Lembrou que em 1982, em Francisco Beltrão, houve uma enchente parecida com a que aconteceu em Ipitanga. O Executivo e o Governo Estadual, em conjunto, fizeram dragagem no Rio Marrecas, resolveram o problema. E em Ipitanga tem que dragar e alagar os rios, mesmo que tenha que derrubar alguns muros, algumas casas e também algumas árvores. Relatou que na quinta-feira conversou com o deputado Alexandre Cury, o qual informou que é só o Executivo solicitar que ele trabalhe junto com o Estado para conseguir maquinários para a dragagem dos referidos rios. A seguir falou o vereador Ângelo Mero Branco Chemin, cumprimentou os presentes e solicitou que a Câmara enviasse votos de pesar à família da senhora Gráucia Petreschi Padilha pelo seu falecimento ocorrido. Recentemente comentou de um convênio no valor de R$ 517.196 com a contrapartida de R$ 51.000 para sistema de abastecimento de água, projeto do deputado Macir Niqueleto, que em conversa com a FUNASA, Fundação Nacional da Saúde, faltaram o documento, mas o secretário de administração afirmou que já foi providenciado e que só aguardar. que esse benefício virá para o município, comentou da visita do deputado Alexandre Cury a Pitanga na quinta-feira passada, o qual assumiu pessoalmente a reforma do Colégio Dom Pedro, teceu comentário do projeto de emenda à lei orgânica que modifica o número de vereadores com a aprovação da EC58, relatou das fotos retiradas das enchentes. Nessas fotos aparece um grande volume de terra, mato e lixo nos pilares das pontes. No pátio, onde é o encontro dos rios, Ernesto, Pitanga Ernesto, foi ainda maior que em 2 meses nada foi feito. Agora estão limpando as pontes, foi decretado estado de calamidade pública. Porém, a Defesa Civil não aceitou, comentou a audiência pública do segundo semestre do orçamento de 2010, no qual a Secretaria da Cidade tem uma verba de aproximadamente 5 milhões e 800 e a Secretaria do Interior de 3 milhões e 200. Discordando no valor a menor da área rural, Fabrício Duarte Lóvica, após cumprimentar os presentes, solicitou o envio de votos de pesar à família da senhora Graça Petreche Padilha, teceu comentários a respeito da enchente no município de Pitanga e que o deputado Artagão, junto com a Codapar, conseguiu os equipamentos para a dragagem dos rios que chegam esta semana. Solicitou para a população colaborar, não jogando lixo nos rios, paralisou o projeto Paraná Alfabetização, mas na quinta-feira ficou triste, pois o município de Pitanga estava em luto devido às enchentes e viu pessoas desfilando com o carro da Defesa Civil, entre elas o deputado Alexandre Cury. Sugeriu que o prefeito atual e os próximos não se esqueçam de continuarem a limpeza dos rios, porque esse problema é de longa data. Aguinaldo Vujanski de Jesus cumprimentou os presentes e comentou das chuvas ocorridas e que os alagamentos não foram culpa do prefeito. O mesmo esteve em Curitiba procurando ajuda quando ocorreu o primeiro alagamento, solicitando ajuda ao governo Requião, mostrando fotos das pontes, estradas e situação financeira do município. E o governador não se sensibilizou. Utilizou da fala do Fabrício para dizer que o desfile em carro de bombeiro na quinta-feira não deveria ter sido realizado. E perguntou ao vereador Ângelo Américo o que o deputado mais votado de Pitanga está fazendo para ajudar os munícipes, aparteado pelo vereador Ângelo Américo, que respondeu que o radialista Juscelino Veloso, da Rádio Pitanga, entrevistou o deputado e o prefeito quando perguntou desse trabalho incansável. Junto ao governo do estado, em Curitiba, o repórter colocou a gravação com o deputado Alexandre Cury, que disse: estamos aberto para ajudar o município de Pitanga. Estamos aberto ao prefeito de Pitanga. Inclusive, o orador comentou da defesa feita pelo vereador Ângelo Américo, mas voltou a frisar que o deputado não está brigando pelo município, pois foi preciso recorrer ao deputado Artagão para conseguir a draga para o município, aparteado pelo vereador Adelir, que explicou que o deputado do lado do governo tem que mais voto no município, ele tem o mando político. Não vem nada enquanto não for feita a liberação pelo deputado, nada vai para Guarapava, pedido do Cury. Somente do Artagão. Pitanga é com Alexandre Cury. O prefeito Zampier deve ter algo contra Alexandre Cury, pois o executivo só solicita a fala do deputado Artagão. Espero que ele consiga os equipamentos com a Codapar, em conversa com o deputado Cury, que comentou que esta é à disposição e falou que consegue essa máquina da Codapar, mas o prefeito tem que solicitar. O orador perguntou ao vereador Adelir que esse deputado que tem o mando político em Curitiba, ele representa o Zampier ou o povo de Pitanga? Respondeu o vereador que representa o povo de Pitanga e devolveu a pergunta ao orador. Se o Zampier representa o povo de Pitanga, o orador respondeu que representa o povo de Pitanga. parteado pelo vereador Adelir, que comentou que o prefeito Zampier não tem compromisso algum com o Alexandre Cury, nem com o Requião. Comentou que o vereador, que é do lado do prefeito, quando solicita algo, é atendido e está certo eles que aprovam os projetos do executivo. O orador disse que isso não impede que os vereadores da oposição solicitem ajuda do executivo, apartado pelo vereador Ângelo Américo, que lembrou o pedido ao deputado Rodrigo Rocha Loures de calçamento para a Barra Bonita e, conforme a resposta do Luiz Forte Neto, depende da prefeitura municipal e que vai atrás do prefeito para ver como fica, pois todos os pedidos têm que passar pelo prefeito. O orador respondeu que o prefeito tem que analisar grande parte dos convênios, exige contrapartida do município, que não sabe por que não foi aceito o estado de calamidade pública, aparteado pelo vereador Adir, que conversou com o prefeito após seu retorno de Curitiba, relatou as dificuldades que teve na Casa Civil e que tinha 5 dias para enviar a documentação para que fosse analisada pela Casa Civil. O orador agradeceu a parte e reconhece as dificuldades que o prefeito Zampier tem para conseguir recursos para o município. Parabenizou em nome do prefeito a importância do trabalho de todos os funcionários municipais, comentou a audiência pública da Receita nas secretarias que as praças não eram cuidadas e agora estão plantando flores e enfeitando a cidade. Falou para o suplente de vereador que existe um lobby que aprovou o PEC dos vereadores e que essa casa não vai se pressionar contrária à entrada de novos vereadores. Mas devemos atender o que diz a Constituição Federal, STF e ao TSE. Edilson Vaz, após cumprimentar os presentes, parabenizou os moradores da comunidade São Berto que no fim de semana compareceram para ajudar na reconstrução da ponte junto com os funcionários da prefeitura, que o recurso que veio para Feste Centro não pode ser destinado a outra obra. Comentou que na central de projeto tem um que foi entregue para o senhor Reinaldo Stefano no valor de 600 mil para arrumar o maquinário da prefeitura. Cobrou os pares união com o prefeito junto buscarem soluções, comentou da fala do vereador Fabrício e parabenizou o deputado Artagão que busca conseguir uma draga para o município, pois obteve votos em Pitanga. Além de ser o deputado do prefeito, o orador convidou a todos para participarem dos jogos da Cressol que inicia sábado próximo no município de Candói. O presidente deferiu os requerimentos verbais dos senhores vereadores como ninguém, mas fazendo uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Em terceira discussão e votação do projeto da emenda à Lei Orgânica número 2/2009, altera os artigos 12, 7 e 80 da Lei Orgânica Municipal, aprovada por unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de Lei Ordinária número 42/2009, autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bens imóveis que especifica e dá outras previdências, aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 4/2009, de autoria dos vereadores Aguinaldo Vujante Jesus, Dirceu Agostinho Bassani e Dilson Vaz, aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação, o pedido de informação número 15/2009, de autoria dos vereadores Adelir Castilho Maldani, Anjo Américo Branco Chemin e Antônio Adir de Lara. Rejeitado pela maioria dos votos, nada constando, passou-se para o expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Antônio Adir de Lara, Aguinaldo Vujansky de Jesus, Adelir Castilho Maldani, Edilson Vaz, Anjo Américo Branco Chemin, que discutiram assuntos debatidos na sessão. Nada mais havendo, o senhor presidente encerrou a sessão às 21h56, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente a ata, convocando outra sessão para dia e hora regimentais. Passo da Liberdade, em 29 de setembro de 2009, João Dival Aramone, presidente, e o seu Agostinho Bassano, segundo secretário. Em discussão, ata. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 52/2009, estima receita e fixa despesa do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010 e das outras providências. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 33/2009 do vereador Dirceu Agostinho Bassani, sugerindo ao Executivo Municipal a implantação de seguro de vida para os funcionários públicos municipais. O seguro de vida é uma forma de garantir a integridade física do funcionário e de sua família. Número 34 do vereador Anjo Américo Branco Chemin, MECO, tendo em vista a expiração do prazo das leis números 1380/2007, 1381/2007, 1382/2007, sugerir ao Executivo Municipal a iniciativa de projeto de lei para novamente lá haver autorização de doação de imóvel urbano para a construção da sede da 3ª Companhia do 16º Batalhão da Polícia Militar, sede do DETRAN e sede do Instituto Médico Legal, IML. Requerimentos. Requerimento 276 do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio do ofício ao Executivo Municipal solicitando o patrulhamento na estrada que liga a localidade de Lagoa Verde e Vila Nova com aproximadamente 4 quilômetros, passando em frente à propriedade do senhor Valério Ló, presidente da associação. Número 277/2009 do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio ao ofício ao Executivo Municipal solicitando o patrulhamento de Água Fria até a localidade de Barra Grande até o limite do município Pitanga e Santa Maria do Oeste. Número 278/2009 do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio do ofício executivo municipal, solicitando a construção de um bueiro na localidade de Barro do Espírito Santo e abastecedor de água na propriedade do senhor Augusto Jasque Sobrinho. Número 279/2009 do vereador Antônio Adir de Lara, o requerimento envia ofício ao Executivo Municipal solicitando o patrulhamento da estrada que liga a propriedade do senhor Nene Gelo na localidade de Limeira. Número 280/2009 do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo envia ofício ao Executivo Municipal solicitando o aumento da largura da ponte do Podolã na localidade de Safra Velha em aproximadamente 1,20 m da largura conforme projeto em anexo. Número 281/2009 do vereador Edson Stipe Batatinha, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento a partir do cascalhamento da linha Cantu, passando pela comunidade do Rio Quieto, Cantu, até a comunidade de Água Fria. Número 282/2009 do vereador Edson Stipe Batatinha, requerendo o envio do ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento na estrada principal de Quarteirão Aparecida. Número 283 do vereador Edson Stipe Batatinha, requerendo o envio do ofício ao Executivo Municipal que estacionamento em frente à Prefeitura seja exclusivo à população quem vem àquela local para pagamentos acertos, sendo que para os funcionários existe um estacionamento aos fundos, pátio. Número 284/2009 do vereador Edilson Vaz, requerendo o envio de ofício do Executivo Municipal e ao Conselho Municipal de Trânsito de Pitanga, como TRAN, para tomada de providências no sentido de haver retirada dos ônibus escolares da rua Ébano Pereira fora do horário de entrada e saída, embarque e desembarque do Colégio Dom Pedro I, pois os mesmos estão atrapalhando o comércio daquela em anexo, segue abaixo assinado dos comerciantes daquela rua, protestando a permanência dos ônibus. Número 285/2009, do vereador Aguinaldo Vujanques de Jesus, requerendo o envio ofício executivo municipal através da Secretaria do Interior para que na localidade de Santa Rita, trecho que vai do calçamento até a propriedade do Gerson, passando pela igreja, retirado dos barrancos que impedem hoje passagem de mais de um veículo ao mesmo tempo, e o futuro de cascalho na mesma. Do número 286, do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio ofício executivo municipal solicitando reparos no bueiro da localidade de Quarteirão Aparecida e na ponte que liga a propriedade do senhor José Silvio Danelli, Antônio Francisco e Aurora da Silva e demais famílias. Do número 287, do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio ofício executivo municipal solicitando reparos ao bueiro do rio Cachoeira que liga a propriedade do senhor Amadeu Tisote e demais famílias. Número 288/2009, do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo ofício executivo municipal solicitando que os ônibus aos sábados sigam cronograma do transporte escolar, visto a reposição de aulas. Número 289/2009, do vereador Edilson Vaz, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando a construção de 3 pontes de ônibus escolar coberto na Vila Planalto, em frente aos colégios. Tal pedido visa dar mais confortabilidade aos estudantes que esperam ao local, muitas vezes sob condições climáticas desfavoráveis. Número 290/2009, do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento nas estradas secundárias de Quarteirão Aparecida, bem como de Limeira. Correspondências recebidas. Da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, ofício número 133/2009, convidando para a posse do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que se realizará no dia 9/10/2009, às 19 horas, no Centro Cultural. Devido aos requerimentos e indicações apresentados nesta sessão, encaminho os projetos de lei para as comissões. Nesse momento, passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra. Concedida a palavra ao senhor. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes, eu hoje até fui questionado porque vim de camisa e gravata rosa. Mas eu quero justificar que o dia de hoje, 6 de outubro, é o aniversário da minha esposa, a minha querida esposa. Então eu queria dar os parabéns para ela e por isso que eu vim assim de rosa. Eu queria também, até tivemos na sessão passada um pedido, até fizemos uma emenda sobre a PEC dos vereadores. Por quê? Porque aqui em nossa Câmara existiu uma resolução, o qual passaria quando nós tínhamos 15 vereadores. Essa resolução, naquele trâmite, voltaria para 11, o qual foi voltado para 9, e o que estamos até hoje. E como nós ouvimos em jornais, televisão, rádio, que justificando que Pitanga, pelo número de vereadores, número de habitantes, de eleitores, iria para 13. Aconteceu até algumas câmaras, alguns municípios que deram posse. E hoje aqui nós temos que essas câmaras, esses municípios, STF suspende posse de suplentes de vereadores. Possivelmente até devolução de dinheiro. Eu acho que todo mundo teve conhecimento, não é preciso ler essa matéria. Mas eu ainda peço aos nobres pares, o qual esse projeto se encontra nas comissões, ou melhor, essa emenda, porque essa emenda diz que nós, daqui de Pitanga, do nosso município, estaríamos com 13 vereadores, ou assumiria 13 vereadores, um ano antes do pleito. Deveria ser votado. Mas como nós já temos essa, até essa liminar, ou até essa liminar mesmo, da doutora Carmen Lúcia, o qual faz com que o STF suspenda essas posses. Acredito que o nosso município tem que ter essa certa representatividade. Nós temos esse direito. Jamais, eu posso falar até suspeito de falar, porque eu vou para a reeleição, acredito que mais vereadores irão. É claro que vai depender muito do trabalho de cada um. Mas eu acredito que nós temos que trabalhar em cima disso. Porque alguns até ficaram por bem pouco voto. Alguns suplentes jamais iriam concordar até que nós deixássemos o nosso município com 11. E quem, se porventura, essa suspensão venha a cair ainda, porque nós temos mais, aqui até diz que ainda vai para mais um julgamento, mais um parecer, acredito que, se porventura vier, nós teremos mais 4 vereadores aqui para representar toda a região de Pitanga. Eu queria também comentar, por fazer parte do Comutran, Conselho de Trânsito, para que nós nos uníssemos, nos sensibilizássemos até, e para estudar uma maneira, um meio. Hoje tivemos mais um acidente grave em frente, podemos até dizer a zona, né? Motel. Esse trecho que liga Pitanga até o Bom Retiro. Mais um acidente grave envolvendo uma van e uma carreta, um bitrem aqui de Pitanga, parece que do Basniak, se não me engano. Houve conversa com o vereador Fabrício. A movimentação no hospital hoje está grave, está grande. Permita, não foi com o caminhão, foi o motorista. Ele estava de, acho que carro normal, era um carro pequeno. A dois aí, o Versailles, pequeno. O pessoal estava falando, não era a carreta. Menos grave, né? Se fosse um caminhão até seria mais grave, mas mesmo assim, esse trecho, já tivemos 2 mortes agora, alguns dias atrás, diversos acidentes nesse trecho. Então eu acredito que, já em estudo aqui, a diretora da casa, até já em conversa com a diretora da casa, Carlota, em conversa com o sargento, o tenente da Polícia Rodoviária, em um projeto, um estudo, alguma coisa, para que seja mudado essa maneira, ou esse trajeto, pelo menos esse trecho, com mais sinalização, com mais fiscalização, porque é um trecho muito perigoso. Eu até, quando nós, aqui na ata, foi dito sobre a as enchentes, sobre a dificuldade que as pessoas tiveram, estão tendo até agora, em se recuperar da perda, do estrago que essa enchente fez. Começou a chover outra vez, graças a Deus é pouco ainda, tomara que não venha acontecer o que aconteceu alguns dias atrás. Mas estamos fazendo um ofício, direcionando ao deputado Alexandre Cury, porque nós sabemos a dificuldade que o município tem, nós sabemos a dificuldade das pessoas que têm de ajudar, ou de tentar ajudar essas pessoas que perderam. Mas a dificuldade maior é lá na Defesa Civil, nos bombeiros. Pela falta de veículo pequeno, pela falta de veículo para fazer esse resgate ou até esse atendimento imediato. Até fizemos um ofício, mais ou menos assim, senhor deputado, diante do quadro de calamidade que se instalou recentemente em nosso município, devido às fortes chuvas, podemos verificar a dificuldade do Corpo de Bombeiros comunitário na realização de resgate. Embora a corporação possua um veículo para atendimento a incêndio e homens com coragem e disposição para atender a população, a corporação não possui uma viatura com características essenciais para tarefas de emergência, onde o tempo é fator imprescindível no salvamento de vidas. Pitanga agradece sua colaboração e empenho no atendimento das necessidades da população e seu incansável apoio ao apresentar nossas reivindicações ao governador Roberto Requião. Contamos com seu apoio e auxílio nessa solicitação que atenderá aos habitantes de um município que o reconhece como principal representante na Assembleia Legislativa. Uma viatura para atendimento de vítimas de acidentes de trânsito, vítimas de AVC, vítimas de afogamento, entre outras. Eu acho que mais equipamentos que tenha nessa viatura, eu acredito que seria de imenso utilidade, porque nós temos um caminhão tanque para incêndio. Eu acredito que ele está fazendo uma boa parte, está fazendo a sua parte. Mas se nós tivermos mais essa viatura, eu acredito que soma. E não só o deputado Alexandre Cury, nós falamos para o deputado Alexandre Cury porque teve uma grande votação no nosso município, mas acredito que mais deputados, mais vereadores também podem reivindicar para que isso venha favorecer o nosso município. Eu fiz também uma indicação, sabendo da dificuldade que nós temos aqui na 48ª Seretran, da 3ª Companhia do Batalhão da Polícia Militar, o qual já tinha sido feito um pedido, já tinha liberado até uma certa quantia para que fosse construído a 3ª Companhia do 16º Batalhão da Polícia Militar, lá no Parque São Basílio. Mas quando foi doado, feita aquela doação de 3 terrenos, o qual caberia a 48ª Seretran, 16º Batalhão da Polícia Militar e o IML, isso já passou 2 anos. E nós queríamos que já tivesse construído. Sabemos do esforço que o presidente da OAB, Dr. César, faz, quando já trouxe muitas coisas boas para Pitanga. Mas nós queríamos mais. Nós temos direito. Nosso município precisa. E foi doado. Foi feita essa doação, infelizmente, agora em agosto, estourou o prazo. E algumas pessoas, eu digo algumas pessoas até de má fé, de má vontade, ou até que querem fazer com que a oposição entre em conflito com a situação, essas pessoas que acho que não levam vantagem nenhuma, mas andaram dizendo que o prefeito não tem mais interesse ou melhor, tem interesse nesses terrenos. Quer que seja revertido ao município? Eu não acredito nisso. Eu acredito que a intenção, como foi esse prefeito, que há alguns tempos atrás, quando foi prefeito, que trouxe a Siretran para Pitanga. E pensando mais ainda, a partir do momento que essa Siretran seja construída lá, naquele espaço que foi doado, quando era o prefeito Tico, e fez a doação, ou fez o projeto de doação, o qual foi votado unanimemente aqui nessa casa, pelos vereadores Aguinaldo, vereador Carijó e eu, e mais vereadores que já estavam naquele tempo, para que fosse construído o IML, a Polícia Militar e o DETRAN. Essa indicação será, tendo em vista a expiração do prazo de leis número 1380-2007, 1381-2007 e 1382-2007, sugerir ao Executivo Municipal a iniciativa de projeto de lei para novamente haver autorização de doação de imóvel urbano para a construção da sede da 3ª Companhia do 16º Batalhão da Polícia Militar, sede do DETRAN, da 48ª Siretran de Pitanga e sede do Instituto Médico Legal. Então eu queria pedir aos nobres pares que assinassem também nessa indicação. Porque eu acredito que, repito, eu duvido que o executivo vai deixar perder. E não existe justificativa de mudança para outro lugar ou coisa assim, sendo que nós, aquele lugar, sendo um centro cívico, podemos até dizer assim, fórum, e eu acredito que já... Faz favor. Vereador Meco, realmente Vossa Excelência tem toda a razão. Eu também acredito que por parte do Executivo vai renovar essa doação, prolongar o prazo, porque quando foi feita a doação, já havia, realmente Vossa Excelência colocou bem quando nós estávamos aqui, que era, o IML era um prazo para 2 anos para vir para Pitanga. Então eu acredito que vem, à medida que o DETRAN construa lá, esse prédio com certeza volta, vai para o município, a delegacia vai para lá, vem para o município. Um novo fórum, o prédio do fórum pode ser usado para a Justiça Federal, o posto avançado da Justiça Federal que tem aqui, e do trabalho pode ser. Então o município só vai ganhar com isso. Então eu acredito, sinceramente, não sei a fonte, mas acredito pelo bom senso do prefeito e não tenho dúvida que ele vai prorrogar e não vai querer de volta não para o município agora. Obrigado, vereador. Obrigado pela parte. Obrigado. A gente fica um pouco até meio tenso até e preocupado, porque eu também acho, e até peço, pergunto para o líder do governo, que tem mais acesso até ao executivo, para que tome iniciativa, ou até nos oriente até sobre essa parte, porque de fato, foi uma falha nossa até, eu até assumo, que nós deveríamos ter nos preocupado antes do vencimento dessa doação, porque claro que quando foi feita essa doação, no próprio artigo dizia que a reversão após 2 anos seria imediato até para o município, mas nós tivemos há um tempo atrás, muito tempo atrás, uma doação, um terreno para o DETRAN, o qual ficou 8 anos. E o DETRAN não teve interesse nenhum. Mas em conversa com o deputado, eu acho que mais deputados, que dali a pouco a gente começa a falar e começa a aparecer, é claro, é uma questão agora de política, é uma questão agora de atrás de voto, atrás de reivindicações. Mas quanto mais for preciso, quanto mais correr atrás, daqui uns dias nós temos aqui em Pitanga a biometria. A biometria ela depende de pista, enquanto que o DETRAN não tem pista de moto. Nós temos esse problema sério com a OAB, o qual balizas que são feitas para o exame da categoria B é ao lado do fórum. Já foi pedido, já foi solicitado ao município para que saísse de lá. Mas nós não temos outro lugar. Até por sinal, o caminhão, o exame de ônibus e caminhão da categoria C, hoje está ao lado da casa do chefe de gabinete, do Geninho, até quero me agradecer mais uma vez, que a gente sabe do barulho, sabe do problema, da preocupação de vários veículos passando, mas até não contestou, mas até ajudou para que fosse lá. Nós não temos outro lugar. Até uma vez foi mudado aqui do lado do posto de saúde, prejudicou, atrapalhou bastante a saída das viaturas, da ambulância. Nós não temos outro lugar. É precário. Curitiba achava que já estava certo. Então essa é a dificuldade. A preocupação nossa, que dali a pouco esses comentários venham a ser realidade, ser verdadeiro, e haja o interesse de outra construção, que é louvável também, eu acredito que jamais o executivo, o prefeito vai tirar um DETRAN, um ML, uma polícia militar, para fazer qualquer coisinha. Se chegar a acontecer isso, será uma grande obra. Será uma grande construção, alguma coisa muito... Mas mesmo assim, peço para que o líder do governo entre em contato com o prefeito, porque nós já estive conversando com a chefe da Ciretran, o qual ela se encontra hoje em férias, hoje é o João Carlos Rolim, até queria pedir à mesa que mandasse um voto de pesar para a família do João Carlos Rolim também, que a sogra dele faleceu esses dias, o seu Geninho também, que faleceu. É a avó da esposa a dona Laíde Salvador Tisota. Isso, obrigado, vereador. Até solicitar que seja mandado, que no qual nós estávamos viajando, não pudemos ir no velório, e hoje ele se encontra como chefe da 48ª Ciretran. Mas já entrou em contato com o DETRAN de Curitiba, o qual o Pancotti já nos comunicou que isso é uma questão de emergência mesmo, porque essa biometria, ela transforma esses exames em mais clareza, mais transparência, pois ele é pela digital. A cada candidato vai ter que passar pela digital e para fazer o teste. Então a biometria é uma segurança maior para as pessoas que vão ter habilitação nesses próximos dias, ou meses, ou anos. Eu queria só, mais uma vez, pedir que o líder do governo tomasse até, ou levasse essa indicação até pessoalmente. Permito, vereador. Eu farei isso, mas acredito também que aqui está o chefe de gabinete, também já poderá fazer isso amanhã mesmo, né? Acho que também dali para fazer esse pedido a ele também. De qualquer forma, eu falarei. Tá? Obrigado. Obrigado, líder. Obrigado à compreensão de todos. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente nessa noite, obrigado pela presença. Na tarde de ontem eu estive visitando a Secretaria da Cidade, conversando com a secretária Jane, um local da nova secretaria muito bem instalada e ampla, com bastante segurança, então ficou muito bem lá a Secretaria da Cidade, nesse local que se encontra. Mas, quando me dirigi até aquela secretaria, eu fui saber através da secretária dos trabalhos que a secretaria vem fazendo aqui na cidade, principalmente nessa questão que houve daqui da enchente do Rio Ernesto, do Rio Pitanga, do início dos trabalhos aqui da limpeza dos rios, da dragagem. E ela me relatava que As equipes estiveram e estão trabalhando na limpeza das pontes, dos bueiros aqui na cidade. Falava do grande quantidade de entulhos que foi retirado, tanto do Rio Ernesto quanto do Rio Pitanga. Mas que também não tinha a previsão dos trabalhos, tanto da draga aqui na nossa cidade. Essa preocupação porque vários moradores aqui da beira do Rio Pitanga e da beira do Rio Ernesto me procuraram, estão ansiosos para que inicie esses trabalhos, estão apreensivos porque agora, nessa noite que está chovendo, o pessoal já fica preocupadíssimo. Pessoas que perderam praticamente tudo que tinham na primeira, financiaram nas lojas, adquiriram, e muitos perderam novamente. E é só passar aqui na frente dos fundos do antigo pátio para ver ali que tem amontoados ali de uns entulhos ali que são de retirados das casas. Hoje entulhos, mas que eram móveis, né? E que, infelizmente, foi um grande prejuízo. Então nós esperamos que seja feito esse trabalho o mais rápido possível, sanado, e aquelas pessoas que hoje não estão nas suas casas possam retornar o mais breve possível com toda a segurança. Também quero justificar que eu apresentei vários requerimentos a essa casa, dizendo que é a necessidade do pessoal do interior que nos procuram, das comunidades, que nós apresentamos aqui ao nosso presidente e em seguida ele envia ao executivo. Também esperamos que sejam atendidos dentro da possibilidade. Agradecer também. Você dá parte, vereador? Pois não. Aquele requerimento que a Vossa Excelência requereu ao Executivo, já foi feito o patrulhamento lá na Lagoa Verde, hoje foi começado. Então choveu ao meio-dia, né? Foi parado, senão já tinha terminado hoje. Muito bom. Quero agradecer também aos requerimentos que nós enviamos já nos meses anteriores, que foram atendidos pela Secretaria do Interior. Também como o vereador Aguinaldo já falou, também como representante, onde nós lá da Borboleta Baixa, da conclusão da ponte, também quero fazer um agradecimento especial a toda a equipe que lá esteve, ao executivo, ao júnior, aos funcionários públicos, e também as pessoas da comunidade que contribuíram, e hoje ela está pronta. Em sessões futuras, aí nós teremos, acredito que vai ser, teremos bons debates aqui nesta casa, onde a população também deverá participar, acredito que teremos audiência pública, e vamos providenciar que seja feita, porque já adentrou, na semana anterior, o projeto número 51/2009, que dá nova redação ao Código Tributário. Até no sábado, quando eu estava indo para o sítio, fui ouvindo a entrevista do vereador Aguinaldo, junto com o radialista Juscelino, onde também foi lançado o vereador Aguinaldo, pré-candidato a prefeito, o pré-candidato também a deputado estadual, pessoa dinâmica, tem jovem, e acredito que tem futuro brilhante para frente aí. E não é impossível, vereador. Você não aparta, vereador. Pois não. Acho que alguns até levam em tom de brincadeira. Mas, na verdade, algumas pessoas que colocaram isso aqui, e naquele dia até eu indagava, porque uma senhora esteve no programa do Magrinho, algumas pessoas, e naquele mesmo dia tinha uma pessoa. E eu deixei bem claro que isso não existe. Isso aí é conversa. Agradeço as pessoas que colocaram isso, mas isso não é verdade. Eu ouvi que Vossa Excelência falou que o seu compromisso com o Executivo e também colocou à disposição do prefeito atual em caso de reeleição. É um compromisso assumido. Mas esse projeto do Código Tributário, são 347 artigos, mais os anexos e as tabelas. Olha, eu estive lendo, olha, consegui ler só uma vez por enquanto o projeto, porque é bastante extenso. E confesso que vamos necessitar de ajuda aí para interpretar aquelas tabelas, principalmente aquela questão do ITBI. Existe uma parte só, vereador? Pois não. Existe um percentual desse aumento, da cobrança, alguma coisa assim, no projeto? Não, no projeto ele não faz parte. Até hoje eu procurei a nossa assessora Maristela, porque eu não havia encontrado, conforme na nossa audiência pública realizada na sexta-feira, a Viviane fez um resumo, uma síntese, e colocava 19,7 mais 20, a Janete, né? A Janete. Então, o que consta no projeto é o... Tem muita sigla, vamos ver aqui o que diz aqui a sigla. É o PGV, né? O Plano Genérico de Valores. A planta, né? Planta de Genérico de Valores. Então, ouvindo até o que o vereador falava, ele falava desse 19,7 mais 20. Mas nós vamos, acho que é de interesse de todos nós, solicitar ao responsável pela fazenda aqui do nosso município, para que venha até essa casa, vamos fazer uns cálculos, pegar alguns carnês, alguns IPTUs, fazer os valores concretos, né, para que tenhamos um valor real que pode ser cobrado do contribuinte. Você é na parte, vereador? Pois não? Não, o comércio pediu primeiro. Então, vereador, realmente é uma matéria assim, extremamente polêmica, principalmente quando você mexe no bolso, né? Acho que nenhum de nós gostamos quando a gente tem que, de repente, fazer uma retirada maior para cobrir um determinado gasto que nós temos aí durante um ano. Mas essa questão do IPTU é só para deixar bem claro, na verdade, o que nós vamos discutir, porque eu acho que esse vai ser o ponto-chave de tudo e onde possivelmente serão geradas maiores polêmicas, maiores perguntas, questionamentos com relação a esse possível aumento do IPTU. Eu coloquei aquele dia até que comentava o Grosselino na rádio um exemplo, porque o índice em si não está sendo alterado, o que está se mexendo na verdade é na planta genérica. Isso mesmo. Com relação aos valores dos imóveis. E nós temos aqui na Pitanga, só para citar, cito um exemplo, mas são vários e vários imóveis assim, nós temos imóveis aí que custa aí 100 mil e que lá está avaliado em 13, 20 mil. E tem uma série de imóveis, assim como tem outros que se aproximam do real valor. E esses imóveis, por exemplo, que valem 100 mil, vamos pegar um que vale 100 mil reais, que vai ser aplicado 40% ali. Ou seja, esse imóvel não vai ficar lá na tributação constando 100 mil, vai ficar constando 40 mil, que é o 40% sobre o real valor desse imóvel. E em cima desse 40% vai ser aplicado o índice que nós temos hoje no Código Tributário que está em vigência. Portanto, tem muitas pessoas já perguntando, puxa, vão aumentar 40% no IPTU. Claro, vai ter um aumento porque vai haver alteração na planta genérica, nos valores dos imóveis aqui. Mas não há alteração de forma alguma nos índices. Nos índices não tem alteração, só nos valores constantes na planta genérica. Me concedo a parte, vereador? Pois não. O vereador Adir, inclusive, esse dia a Vossa Excelência estava tirando e nós combinamos de nós se reunirmos, né? Porque realmente nós temos que ter a responsabilidade de analisar. E quem vai aprovar são nós, vereadores. E realmente é que nem mexer, dizer que vai aumentar o preço do adubo e não vai elevar o custo da produção. Eu acredito que vai. Uma coisa vai, aumenta 40% o adubo, o custo final vai aumentar 40%, mas seus 20% de repente aumenta. Então há uma coisa meio parecida. Agora, cabe a nós sentarmos sem precipitação, com tranquilidade, com os assessores da casa, assessorando no executivo, e nós chegarmos a uma denominação final. Claro que o município também, mas a hora tem que rever certas coisas, isso é evidente. Mas temos de ter uma responsabilidade muito grande, com calma e tranquilidade. Beleza. Obrigado, Breno. Agradeço. Então, esse Código Tributário, esse 347 artigos, ele contempla tudo o que pode ser aqui do nosso município, nessa questão tributária, desde as taxas, desde as questões dos alvarás, do ISQN, da questão dos vendedores ambulantes, enfim, de tudo que pode gerar a arrecadação aqui para o município de Vitanga, são direitos e deveres. De ambas, tanto do executivo, como da parte da municipalidade. Pois não? Uma parte. Até nessa reunião que foi até marcada, teve uma certa polêmica, certa por marcar ou não marcar, quem marcou, quem não marcou. Até eu solicitei até com o secretário, Dr. Antônio Carlos Bini, que fosse à noite, para que todos pudessem, para ninguém faltar, vamos dizer assim, o qual eu não pude, na quarta-feira à tarde eu não pude, eu estava viajando, e nós tínhamos, era para ser às 17 horas à noite, e mudaram para de dia. 16 horas. 16 horas, então ficou mais difícil, eu não pude participar, mas claro que a maior parte das pessoas participaram, tinha interesse meu também de ter esse certo conhecimento, esse... Mas quando o vereador Lida até falou sobre esse valor, a gente entende também que essa defasagem desse valor da cobrança do IPTU já vem há muito tempo atrás, vários prefeitos atrás, então é duro para a gente ter que aprovar, porque como diz o vereador Carijó, naturalmente que se vai valorizar um imóvel, naturalmente que vai valorizar o IPTU. A pessoa vai continuar sendo dona, ela não vai valorizar para vender, porque ninguém vai ser, eu vou valorizar, vai ser valorizado a minha casa, amanhã eu estou vendendo ele nesse valor. Não é isso, seria até uma brincadeira a gente falar, mas de certa forma é dessa maneira, porque a desvalorização já existe. Mas quer dizer que então, que de certa forma, hoje é R$15 o metro quadrado, se o vereador Carijó até me corrigir, ele passaria pela conversa, pela maneira que vai ser feito, vamos dizer assim, uma maneira bruta de falar, mais ou menos R$40, R$50 ou até R$60. Então, automaticamente, no final, daria um percentual até um tanto quanto grande. Mas jamais, eu como até lhe pergunto, jamais chegaria, como está esse comentário, de 300%, 400%? Porque eu tiro por base, vamos dizer assim, até eu não sei bem certinho como o meu, vamos dizer, de R$500, passaria para 1.300, 1.400, mais ou menos numa conta que nós fizemos por cima? Não, eu pergunto, porque eu também não participei, quero entender essa parte, porque eu até, só complementando, eu até solicitei que se tocar adivinha esse... porque depende dessa renda para o município, nós sabemos disso, e nós também temos que pôr o pé no chão e entender que realmente nós precisamos arrecadar, o município arrecadar, para ter uma certa devolução, como a dragagem do rio, como mais ruas, calçados, ou até com asfalto. Mas eu fico pensando, de que maneira que nós vamos... Solicitei, falei com o secretário, que houvesse um parcelamento nessa quantidade final, para que as pessoas não sintam tanto esse aumento. Claro que não, de 400%, como está um comentário, que acredito que não seja verdadeiro, mas o duro que as pessoas ficam com medo até, pela defasagem que já vem há muito tempo atrás. Vereador Meco, naquela audiência... praticamente foi tratado em questão de uns 20, 25 minutos dessa questão desse projeto. Então eu não posso dizer ainda, e também não foi feito os cálculos de quanto será esse aumento da planta. Vereador Adir, só me pôs uma parte. Eu acho que só para tentar ajudar o Meco ali nessa questão. Na verdade, cada caso é um caso, Meco. Depende, na verdade, do valor de cada imóvel que hoje consta ali no setor tributação. Tem alguns imóveis, conforme eu comentei agora e pouco, que eles se aproximam da realidade aqui. Em contrapartida, já outros estão bastante distantes. Então tem uma comissão, essa comissão vai trabalhar e realmente chegar a um valor que se aproxime do real e em cima desse valor que será aplicado o 40%. ressaltando sempre que é somente com relação à planta genérica. Não estamos falando de índice aqui. Vereador Guinaldo e vereador Meco, nesse projeto consta as tabelas em anexo, onde estão as ruas. Ah, então cada rua tem um valor já nesse projeto. Se é a rua central, se é a rua mais da Planalto, que de cada um tem um valor que está em UFM, né? Exatamente. Então, como falei a Vossa Excelência, nós vamos debater bastante aqui nessa casa essa questão desse projeto. São 347 artigos importantíssimos à população pitanguense, mais essas tabelas. Então, de repente, vamos solicitar a assessoria da fazenda que vem até essa casa, vamos fazer uns cálculos reais. E tudo que for aqui de bem para a população, nós vamos estar junto. Então, vamos levar a população a se haverá ou não, o quanto será esse aumento. Vereador, só uma perguntinha. Só. Quando o senhor falou que ruas, o centro, o Planalto, vamos dar um exemplo mais ou menos assim, só para me esclarecer. Vamos supor que o centro seria um valor, como o vereador Lide disse, é cada caso um caso, concordo. Vamos supor um mercado, não estou só abrangendo nada, uma mecânica, vamos dizer um mercado. Se daqui, aqui no centro existe um mercado pequeno, vamos falar em Alvará, é pequeno. Lá na Planalto existe um mercado grande. Como que vai ser direcionado o tamanho ou até o valor para ser cobrado? Vereador, Vossa Excelência Meco, consta, por exemplo, o tamanho do terreno vai ser pela metragem, a construção também, o tipo da construção, se é de alvenaria ou se é de madeira, também será calculado pela metragem. A taxa da vigilância sanitária também será pela metragem, pela localização. O alvará também será da mesma forma. Enfim, ela tá colocada em UFM. Então nós esperamos agora, e vamos, como falei já anteriormente, vamos solicitar, vamos fazer esses cálculos para termos o valor real que será desse projeto. É de interesse de todos os vereadores, que todos nós iremos votar ou sim ou não, cada um de nós será responsável pela aprovação ou não desse projeto, e ficando e trabalhando bem calmo, sem pressão, vendo o valor real. E nós sabemos, porque o município também precisa, como Vossa Excelência falou, o município só vai para frente se tiver arrecadação. Pois não, vereador Bertantinho? Terceira parte. O interior, o ITBI, né? Então, o senhor viu, aquele dia tem quatro sistemas de pagamento, né? A área mecanizada, a área mista, a área só de pastagem. Então, tem vários valores ali. Quatro valores, eu acho que... Exatamente. Hoje é um valor só, acho, total, né? Na questão do ITBI, da área rural, também, que abrange esse projeto, né? Então, ele tem, na área mecanizada, ele fica, se não me engano, é 400 FPM, que vai dar 48,30 cada FPM. Então, vai dar em torno de 20 mil reais. Vamos arredondar, 19 e pouco, 20 mil. 2% de ITBI de 20, vai dar 400 reais por alqueire de ITBI. A área mecanizada. A área mecanizável, ou a área mista, em torno de 16 mil reais, vai dar 320 reais. A área de pastagens, 12 mil reais, ficará em torno de 240 reais por alqueire, para requerimento de ITBI. E a área não mecanizável, um pouco mais baixo. Me permite? Pois não. Abusando já de Vossa Excelência, né? Mas o assunto é interessante e acaba despertando, acaba dando interesse em todos os vereadores, com certeza, os que estão nos assistindo aí, prestigiando suas presenças. Realmente, o vereador Meco, quando levanta a questão do mercado grande na Planalto, um exemplo, ou um mercado pequeno aqui, a área central, o valor por metro quadrado é maior. Lá, a área é maior, mas o valor do metro quadrado é menor. É diferenciado claro, por o FM. A área central sempre tem um valor maior, isso é evidente. E depois tem o prédio, que é o poço predial, né? E quanto ao interior, eu ajudei a fazer aquela tabela lá. Eu me lembro muito bem, que fui um briguento por isso aí, porque queriam dar valor para o Bom Retiro, a região norte aqui, que era mais valorizado que para cá. Eu lá também tem propriedade de 10 alqueires, que de repente não mecaniza bem dizer nada. E aqui tem a área que mecaniza. E daí? Então eu acho que tem que ser avaliado cada questão. Se ela é mecanizada é um valor, se é mista é outro valor. Tem que ter a diferenciação. E qualquer coisa, até foi falado, nomeio engenheiro por via de dúvida. Nomeio engenheiro, mas normalmente há um... Porque fazer 100% ninguém consegue. Fazer justiça 100% eu duvido quem consiga. Então tem que ter um valor assim, e qualquer coisa vai engenheiro, agrônomo lá, que é da área, e vai fazer uma avaliação. Mas muito obrigado pela parte. Pode, me permite, só, pois não. Só faz uma parte. Prometo que ser bem breve. Só com relação ao imposto progressivo, Adir, que eu vi comentários aí durante esses dias aqui, de que aquelas pessoas que têm lote vagos terão que pagar 15% sobre o valor do imóvel depois que for alterada essa planta genérica. É bom que deixe bem claro que esse 15% será, de repente, lá no último ano, dentro de um prazo lá que a pessoa tem para edificar o imóvel. Ele começa com 3, passa do segundo ano para 6, e passa para 9, passa para 12, passa para 15. A cada determinado tempo vai aumentando o valor. E eu acho interessante o imposto progressivo, porque nós temos aqui dentro de Pitanga hoje algumas pessoas que têm. Tem uma família que tem acho que 70, 80 lotes dentro da cidade, todos lotes vagos, não vende, preço alto lá e inibe o crescimento da cidade. Eu acho que agora vai ter que tomar providência, senão aí, dentro dessa quantidade de votos, exploração imobiliária, tem que ter progressivo. Mas, presidente, eu agradeço, já passei a tela do meu tempo. Essa é uma matéria que será muito bem estudada por todos nós, vereadores dessa casa. É uma matéria que eu gosto de ter essa participação. E a nossa assessoria aqui da casa vai trabalhar bastante para que nós, quando formos aí votar esse projeto, que seja feito realmente justiça, né? E com bastante segurança. Não queremos nem dizer que esse projeto é ruim ou ele é bom. Vamos estudar, vamos ver, e de acordo com o que nós tivemos aqui as informações, nós estaremos aí nas sessões futuras também debatendo. Eu acredito que Vossa Excelência também no futuro, nas sessões futuras, estarão também trazendo mais informações e abrilhantando esse nosso trabalho. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais quer entrar no uso da palavra. Passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da mesma. Matéria da ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinário nº 47/2009, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Votação única do projeto de lei ordinária nº 48/2009, dispõe sobre a criação do programa Justiça Cidadã com forma específica. Votação única do projeto de lei ordinária nº 50/2009, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o consórcio de intergestores Paraná Saúde e das outras providências. Votação única da emenda número 1 do projeto de lei ordinária número 36/2009, emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 36/2009, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a realizar isenção de tributos municipais, instituições de ensino privado e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 36/2009, autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar isenção de tributos municipais, instituições de ensinos privados e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 49/2009, declara o Jornal Tribuna do Interior como órgão oficial de divulgação no município de Pitanga. Votação única do projeto de lei ordinária número 47/2009, em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, nós estaremos logo em seguida analisando e votando o projeto de lei 48/2009, que cria o programa Justiça Cidadã. E a gente sabe que para manter esse programa é necessário recursos orçamentários. Nós não temos, até porque não há o programa. Porém, uma vez aprovado esse 48, que até deveria estar até invertido aqui, na verdade, na pauta, né? Nós teremos que autorizar aqui, se for do interesse de todos os vereadores e aprovarem esse programa, a possibilidade de termos recursos orçamentários para a execução desse programa. Então, esse projeto de lei que estamos discutindo agora, o 47/2009, trata justamente isso, de alocar recursos dentro do nosso orçamento para bancar esse programa. Está se cancelando, na verdade, dotações orçamentárias da Secretaria de Administração para realmente disponibilizar para este programa. Então, se Vossa Excelência entenderem lá na frente, pela viabilidade de aprovação desse programa Justiça Cidadã, que possibilitará as pessoas mais carentes terem a possibilidade de ter um advogado, de repente, para defender seus direitos, eu peço a aprovação desse projeto aqui de suplementação, que volto a frisar, deveria estar na ordem inversa aqui. Vereador Ignaldo, me parece que esse valor, é de R$2.000 mês. É R$2.000, né? É porque o nosso exercício vai só até o termo do ano, então certo. Teremos outros valores no próximo. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. O 47, Vossa Excelência falou? É o 47 que foi lido. Inverteu a pau. Votação única do projeto de ordinário número 48/2009. Em discussão. Não cabe discussão, uma vez que nós aprovamos a suplementação. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Votação única do projeto de lei ordinário número 50/2009. Em discussão. Senhor presidente, eu acho que todos os vereadores aqui conhecem, grande parte da população sabe da importância, na verdade, deste consórcio. É do conhecimento de todos que nenhum município aqui da região central do Paraná, e eu digo assim, quase o país inteiro, tem condições de disponibilizar à população um tratamento de saúde através de especialidades. Nós não temos dificuldade aqui no município Ipitanga, assim como tantos outros municípios têm, e é preciso, na verdade, recorrer a essas parcerias, para que se torne possível, ainda que não seja um atendimento que a gente entende, que poderia estar resolvendo de forma assim, mais ampla, mas é uma saída para os municípios que busca através desse consórcio aqui, possibilitar aí um médico, um tratamento de saúde de maior qualidade, dentro das especialidades que são exigidas pela nossa população, diante das suas necessidades. Então eu vejo assim, como de extrema importância nós aprovarmos isso aqui, que na verdade já vem estando em vigência aí em grande parte dos municípios há vários anos. Mudou aqui o termo aqui, que era CIS, né, agora ficou consórcio de intergestores do Paraná Saúde. E se Vossa Excelência assim entender, pelo que conhece do programa que já está sendo executado, peço aprovação desse projeto aqui. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Votação única da emenda número 1 do projeto de lei ordinário número 36/2009 em discussão. Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência lesse essa emenda aí, por favor. Ou o primeiro secretário. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder isenção do tributo municipal ISSQN, imposto sobre serviço de qualquer natureza e instituições de ensino fundamental, médio, superior, privadas, instaladas no município ou aquelas que virem a se instalar pelo prazo máximo de 15 dias. Passo. 15 anos. 15 anos, perdão. Passo da Liberdade, 25 de setembro de 2009. Função Legislativa e Justificativa da Ação. Tonha Dir de Lara, Dirceu Agostinho Bassani. Aguinaldo Jorge de Jesus. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis... Senhor presidente, só uma parte. É, esse projeto, quando adentrou nessa casa, ele veio sem prazo definido. Então, em conversa com os demais, com os colegas vereadores, com o Dr. Aguinaldo, Dirceu, nós estudamos esse projeto e quando uma empresa vem se instalar no município, ou nós já vimos aqui no Paraná, então há um prazo determinado. Então nós já achamos de comum acordo apresentar essa emenda colocando um prazo de isenção pelo município às instituições de ensino privado. Então, nós, de comum, aqui nós limitamos a 15 anos, e, que é um prazo bom, essas empresas poderão pleitear financiamentos, um prazo compatível, e desta forma esperamos que mais instituições de ensino privado venham aqui ao nosso município. Senhor presidente, só para... Eu acho que esse comentário nós já vai aproveitar o próximo projeto, possivelmente não haverá necessidade de discussão, nós estaremos aprovando o projeto de lei em si, isso aqui é só uma emenda. Mas eu acho que é obrigação do município criar situações que possam realmente possibilitar a geração de um número maior de empregos aqui. E nós temos aqui em Pitanga algumas instituições que possibilitam isso. E só para citar um exemplo, você falou tanto na OCP aqui, né? Talvez a OCP seja a maior geradora de empregos aqui dentro do município de Pitanga, sem se falar em todos os outros benefícios que ela traz para a região central. Não digo nem Pitanga só, mas Manuel Ribas, enfim, todos os municípios que compõem o Mocentro aqui. Então, eu acho que a manutenção de todas essas instituições de ensino que estejam aqui hoje e as que têm interesse em vir aqui precisam realmente ser incentivadas. Ficaria muito triste para esta casa, na verdade, triste para o executivo também, a não aprovação de um projeto desse, que visa realmente propiciar, como eu falei aqui, uma quantidade maior de empregos, sem se falar em tantos outros benefícios que traz aos nossos munícipes aqui. Presidente, é claro que nós estamos votando agora a emenda dos 15 anos, mas quando o vereador líder até comentou sobre o projeto que vem em seguida, qual autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar isenção de tributos municipais à instituição de ensinos privados e da outra providência. Quando o líder do governo fala que claro que nós temos que pensar lá na frente, só que nós agora há pouco estávamos falando sobre cobrança de IPTU. E dali a pouco, no mesmo dia, vem isenção. Fica uma situação meio complicada para nós. Mas acredito, mais uma vez, quando o vereador líder diz que isso é uma questão de benefícios para o nosso município. Só que, alguns tempos atrás, eu, vereador líder, vereador Carijó, participamos também de um projeto que veio desta mesma maneira. E hoje ele está aparecendo para nós de uma forma diferente. Por quê? Porque pessoa que veio aqui nos mostrar ou nos apresentar um projeto desta natureza, veio com um ar assim um pouco até maldoso, o qual na primeira discussão e votação foi unânime. E na segunda foi unânime a votação ao contrário. Acredito que dessa forma, do jeito que o vereador líder, quando foi já mencionado, questionado, apesar que nós temos aqui um projeto também que está sendo estudado pela casa, o qual o vereador Adir até comentou, de uma cobrança de um IPTU, o qual tomara que não venha vir desses percentuais altos dessa maneira, mas eu hoje sou a favor desse. E já nessa emenda de 15 anos, voto a favor e peço também que os nobres pares, pela maneira que veio e pela maneira que foi direcionado, não só para a UCP, mas instituições de ensino. O meu voto é a favor também. Senhor presidente, eu só citei a UCP aqui porque é uma das grandes geradoras de emprego dentro do nosso município. Agora, a situação do IPTU com essa isenção, são situações diferenciadas aqui. Eu poderia até citar a Vossa Excelência, dizer aqui que uma pessoa que trabalha hoje lá, que tem o seu emprego lá no OCP, ou na João Paulo, ali, outra uma instituição que possivelmente será beneficiada, ela tem um emprego, ela trabalha. E ela tem hoje as condições de alimentar sua família e pagar, de repente, até uma majoração que possa vir do IPTU, cuja matéria nós vamos discutir aqui. Nós não temos a questão do Código Tributário aqui aprovado, o Código Tributário está aqui para realmente a gente discutir. Mas o que a gente tem que pensar que hoje, na verdade, é tentar garantir às pessoas de Pitanga que tenham a possibilidade de se manterem aqui e poderem encontrar o seu emprego. A gente sabe que isso não vai sanar toda a necessidade de emprego no nosso município Pitanga, mas já é um caminho, é algo que se inicia aqui. E qualquer questionamento assim, que possa vir em contrário a essa situação, eu entendo, na verdade, que fica meio sem fundamento. É entrar, na verdade, na contramão da coisa aqui. Quando a gente observa em vários municípios, em vários estados aqui, a busca, na verdade, por empresas em se instalarem diante de isenções, que a gente sabe que ninguém vai se instalar no município, ainda em municípios pequenos, sem ter um benefício. Ainda mais quando oferece um número considerado de empregos. Portanto, eu acho que esse projeto aqui, na verdade, nós já deveríamos ter aprovado ele no passado. Ocorreram alguns fatos, até relatados pelo vereador Meco, mas que realmente não podem inviabilizar a aprovação desse projeto aqui. Eu insisto na aprovação dele, tenho certeza que todos os vereadores que vão se manifestar favorável, não só na emenda, mas no projeto em si, que a redação é praticamente a mesma. Peço a palavra, senhor presidente. Conselheiro, senhor. O vereador Meco colocou bem nessa questão aí, que da época me lembro quando da vinda do projeto de lei, foi no ano passado, e realmente, tanto é que todos os vereadores viraram contra. Porque houve, ficou claro e evidente que teve uma coisa muito estranha naquela época. E a prova está que todos os vereadores se revoltaram. E tinham razão, todos tinham razão de se revoltar. Hoje veio diferente, está diferente. Então, todos, tenho certeza que todos vão votar a favor. Então as coisas têm que ser claras. Nós temos a responsabilidade de votar as coisas claras. E nada com obscuridade. Eu sou a favor. Obrigado. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em discussão e votação, o projeto de lei ordinário número 36/2009. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação no projeto de lei ordinário número 49/2009. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, é obrigatória a existência de um órgão oficial para divulgação dos atos do município. Pitanga, através de um procedimento licitatório, que é realizado em todo o país aqui, acabou elegendo a menor proposta do jornal Tribuna do Interior. Tribuna do Interior, então, é o órgão oficial do município. Então, precisa agora que a Câmara realmente declare este ato. Embora eu entenda, e volto a frisar aqui, eu acho que não havia necessidade de passar pela Câmara de Vereadores essa questão aqui. Eu acho que bastava só a contratação através da licitação, né? É discutir, mas tudo bem. Está aqui, eu estou pedindo aprovação de Vossa Excelência. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passando para explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, sobre o requerimento 284, o pessoal da avenida, a rua Ébano Pereira, os comerciantes, fizeram um ofício com as assinaturas, 42 assinaturas, para mim pedir ao prefeito, mas eu acho que não é ao prefeito, é um direto ao Comutran, né, que nós temos um vice-presidente aqui. Eu quero falar para a Vossa Excelência, né, que vamos ver se nós demos... Não sou vice, sou secretário. Secretário, mas faz parte, então. Pedir que nós resolvemos esse caso daquela rua o mais breve possível, aqueles ônibus. Eles ficam estacionados o dia inteiro lá, atrapalhando o comércio. Mas já vi isso com o pedido do vereador Batatinha também, para os funcionários não estacionar em frente à prefeitura. Eu acho que é um pedido bem pedido, né? Porque tem estacionamento atrás da prefeitura e os funcionários estacionam na frente e o povo não tem onde estacionar para pagar seus impostos. Então eu quero que você leve lá, eu mesmo vou fazer um ofício, mas você já antecipando como secretário, ajuda que nós, aqueles ônibus tenham aonde estacionar, que saiam daquela rua, nos horários, só venham só para pegar os alunos no horário do meio-dia e à tarde, que eles não fiquem o dia inteiro lá. E outro ônibus também, até da parte que me falaram, da parte da autoescola, né, que tem um lugar onde estacionar esses ônibus. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra. Concedido, senhor. Eu até, justificando até o pedido ofício do vereador Edilson Vaz, ao Comutran, o qual é citado, inclusive, até a Polícia Militar já está, devido à sinalização que for efetuada pela Secretaria da Cidade, as medidas vão ser tomadas. É claro que nós sabemos que esses ônibus que estão quase que direto parado ali, porque em frente ao Colégio Dom Pedro, ele tem a sinalização e eles não podem ficar mais naquele horário de embarque e desembarque. Mas até a ser tomado pela Polícia Militar para que esses ônibus não fiquem quase que o dia inteiro estacionado ali, à noite. Inclusive já foi solicitado até ao proprietário da Autoescola Moreno, o Luiz, daquela carreta, em menor, que não é uma tão comprida, tão longa, igual era a outra. Agora é menor, então ela o espaço não é tão tomado. Agora eu queria também dizer que eu acho que é certo vir essa votação, essa discussão sobre quando declara o jornal Tribuna do Interior como órgão oficial de divulgação do município de Ipitanga. Eu queria até mais deixar mais firme ainda essa votação, para que seja mesmo aprovado, devido à deficiência que nós temos nos pedidos de informação, que é uma maneira que nós temos, assim, de ter um conhecimento, ou melhor, mais um conhecimento, já que nos pedidos de informação quase todos nós perdemos. Então, mais do que nunca, eu quero votar a favor nessa Tribuna do Interior, que ele venha com essas informações oficiais para nós aqui na casa. Obrigado. Obrigado, presidente de todos. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Quero agradecer a presença de todos aqui que vieram nessa sessão, ao Camilo, ex-prefeito de Manoel Ribas, onde eu tive presente ontem na sessão da Câmara de Manoel Ribas. Muito interessante, muito legal, aconteceu lá. E quero falar também do estacionamento na frente da prefeitura, onde eu fiz um requerimento ao prefeito, que atrás, nos fundos, lá tem um pátio grande, que os funcionários podem estacionar seus veículos lá. Até pedir para o chefe de gabinete, que está aqui, que tome providência nesse assunto. Porque o pessoal do interior vem pegar o bloco do produtor, tem gente estacionando o carro aqui embaixo, tem que ir de a pé lá na prefeitura, porque os funcionários chegam de manhã, não tem nada contra os funcionários, mas chegam de manhã, 8h30, estacionam na frente da prefeitura e não tem onde a população chegar, tirar um ITR, um bloco do produtor, alguma coisa, não tem como chegar na prefeitura. E também quero falar que ontem, e pedi aos vereadores, ao prefeito, lembrar que ontem também já fez um ano que passaram a eleição. Então vamos se unir, vamos trabalhar para a população. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. É, realmente fez um ano já da eleição, né? E no próximo ano, nessa data, aí teremos novos governantes aí, né? Parte governador, vice, deputados. Então, esperamos que seja a vontade do povo, mais uma vez respeitada, e que o povo saiba escolher seus dirigentes. Agradecer também o Camilo, seu Assir, José, o Geninho, presidente da Associação Borboleta, enfim, todas as pessoas que aqui estiveram nessa noite de hoje, convidados para participar das próximas sessões e também das futuras audiências públicas dessa questão do projeto que nós falamos aqui da questão do Código Tributário, que será muito importante para o município e também para a nossa população. E quero convidar a todos também para participarem de uma promoção que a Igreja Santo Antônio estará realizando no próximo sábado, uma quederada, às 19 horas, todos estão convidados, e também na festa que vai acontecer aí no dia 11, lá na comunidade de Quarteirão Aparecido. Participem, ajudem as comunidades, e agradecer também aquele pessoal que fez as doações, a quederada que houve lá no BNH sábado, que foi dirigido os valores às pessoas que, algumas pessoas carentes, que tiveram os seus pertences aí praticamente perdidos pela enchente. Estivemos lá com o vereador Batatinha e tivemos também vários outros aqui nos ucranianos, quer dizer, naquele saldo foi bastante agitado. Obrigado a todos. Maristela, também estava. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Quero agradecer a presença de todos já nominados. É importante sempre ter a presença de pessoas que acompanham os trabalhos. E dizer que um ano após a eleição, que nem o vereador Batatinha se referiu, eu estou bem tranquilo. Eu fui muitas vezes na tribuna, fui hoje, mas critiquei, fiz sugestões. E várias sugestões deu resultado. Inclusive, aproveitar essa oportunidade e agradecer que por eu ter feito críticas aqui. Estou limpando os bueiros, estou limpando as galerias, e isso é importante. É isso mesmo. Por isso que eu digo, eu estou tão tranquilo e acho que todos devem ter, cada um, saber o que está fazendo aqui, né? Muito obrigado. Essa palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Só para agradecer a presença das pessoas, o Camilo, ex-prefeito Manuel Ribas, os funcionários públicos, o presidente da Associação de Borboleta Baixa, Sebastião, Geninho, chefe de gabinete, o Zé Ranchete, que acho que perdeu poucas reuniões aqui, né, Zé? Meu pai, a imprensa, Zé, o vereador Meco também, Meco, que essa ineficiência, de repente, na divulgação dos atos, na verdade, não acontece. Talvez que seja questionada a questão dos pedidos de informações, mas os atos já vêm sendo publicados no jornal, nós só estamos declarando hoje, mas isso já vem sendo feito logo após a contratação do jornal, que foi no início do ano, e que os relatórios bimestrais, os quadrimestrais, estão aí à disposição, aí, na Câmara, através da internet. De repente, aquele que estiver interessado um pouquinho pode acessar aí e tomar conhecimento. Da mesma forma, o jornal está aí desde janeiro, que é raro um vereador, acho que, abrir a cópia daquele jornal para ver uma publicação. Mas aqui na Câmara falam sempre, né? E dizer ao vereador Carijó também, vereador Carijó, acho que a excelência tem razão, mas que esses bueiros estão sendo feitos também por interesse dos funcionários, da administração, não só pelas críticas também. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando outra para o dia e hora regimentais.